Não sei onde vai dar o seu pensar pequeno. Problemas ao longo do tempo atrapalham seus pensamentos. Leto seja, fico a esmo, perturbado em seu primeiro. Apenas continuidade é o que eu desejo. Anseio no momento certo, eu creio e vejo. Não me importa mais estado, país ou governo inteiro, só pretendo sair do meu jeito. De saco cheio dessas merdas, imparcialidade dos prefeitos. Skank funk, louco, leve, honey, money, conecru, sempre adiante. Parceiros de vida e de flagrante. Sanidade é parte pra falar e dizer a verdade. Quem não sabe, eu sabe as falsidades das nossas cidades. Rio de Janeiro, criminalidade. Eu vivo no espírito, eu sigo rap underground progressivo. Tido como louco, vice-versa, infalível. Léo Cio, no pior momento, sano, crítico. Espírito, moleque esperto, atrás do infinito concreto. Pior do que fumam baseado contra o vento, me sento. Reto, controverso, papo certo, um dia prado e claro que me diz o que fazer, espero. O que eu faço na minha vida não importa, na hora. Que a fumaça sobe, eu tô na escolta, em volta. Só maluco, doido, cônico, diretoria, queimando até a última ponta. O que eu faço da minha vida não importa, na hora. Que a fumaça sobe, eu tô na escolta, em volta. Só maluco, doido, cônico, diretoria, queimando até a última ponta. A injustiça é ignorosa e processada na cidade. Resquícios da maldade, desonestidade pra prosperidade. Falta de caráter, temos que ataque, chamas nucleares primitivas, formas de fazer ganharem. Respeito, confiança, tolerância na balança. Se balando a raiva para a relutância que não alcança. A soberana ideia de que a gente espera não é pra fama. Já não curto escama e quem sonha mais alto alcança. Honey, mano, aos poucos tempos te diverte. Nem 67, te marquei do hat com MC Sert. Cone cru, então reflete. Não se esquece que aprovar no teste. Quem tem dois papos se compromete até o fim. Lutando sem neurose, o estilo é cone. É pra quem pode, teto cai, a brisa sobe, esse é meu bonde. Honey, mano, não se esconde de óleo, pule grande. Traje olhos vermelhos, chapadão por causa do skunk. As safaris e versatilidade na manobra. Quem é verdadeiro na frente do espelho não se toque e gosta. Pois o verdadeiro não reflete suas obras, suas ideologias, pensamentos. Nem que seja hipócrita. Indiferentes problemas, eu não me prendo no passado. Ardo livre-arbítrio que foi registrado ao acaso. Sabe o presente, passado, futuro é renegado. Vivendo a mercê de porcos, safados, politizados. Nasce num contrato, quem me tira de otário. Sendo ajustado por alguém não familiarizado. Rápido como um peruco, faz seu rap. Transparece a liberdade no seu pensar, discreto, escreve. O futuro da nação está em minhas mãos. Junto com a disposição e força de um cidadão. Réu confesso, o estéreo abrangedor proférico. Em busca da sagacidade, busca em meu dialeto. Tiro o olho, quando vai, tiro o olho, quando vem. Tiro o olho, quando tô na paz, não sou de ninguém, tô ligado. Sou esportista do asfalto, andar de skate, chapadão pra cone cru é clássico. É igual os colares de porco fadado, ando por homens mandados na sua casa, seu escritório oficializado. Digue no poeta lírico das ruas, que influencia as minas ficar nuas. Realidade do clube, então mistura só maconha com o meu tabaco. Joga no banho, sente que a pressão vai lá pra baixo. Penso algo louco, existe rap, é meu vício. Relaxo minha mente no shape daquele fino vício. Vício no meu vício, eu vou. Cone cru, diretoria, rap do fundo do poço. Em dia, abraço, fatos, divinas fases. Money, money no mic, papatinho nas bases. O que eu faço da minha vida não importa, na hora. Que a fumaça sobe, eu tô na escolta em volta. Só maluco, doido, cone cru, diretoria, queimando até a última conta. O que eu faço da minha vida não importa, na hora. Que a fumaça sobe, eu tô na escolta em volta. Só maluco, doido, cone cru, diretoria, queimando até a última ponta.